dominava o mundo, com Joana Lourenço e Rita Bernardo. Olá, eu sou a Rita Bernardo. E eu sou a Joana Lourenço. Sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Esta semana temos um convidado muito especial. Ainda não é o convidado, Mário. É a pessoa mais atraente da Escola Superior de Comunicação Social. Seu nome é Mário Oliveira. Olá, Mário. Olá, Rita. É um prazer estar aqui. Olá, Mário. Deixa-me continuar, Joana. Achas que sim? Não, acho que podes fazer a emissão sozinho. Bem, como já devem ter percebido, temos aqui o Mário Oliveira connosco. Agora sim, eu sou a Rita Bernardo. Eu sou a Joana Lourenço. E sejam bem-vindos a mais um Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Qual é o tema de hoje, Joana? Conta-me. Bem, nós hoje vamos dar as boas-vindas à primavera, se bem que, supostamente, a primavera começa dia 21, mas nós antecipamos-nos, até porque o tempo antecipou-se, exatamente, e nós, por isso, nós antecipamos-nos com ele. Exatamente. Então, e conta-me. E trouxemos aqui o especialista da primavera, o Mário Oliveira. Eu que é uma especialista de primavera, nem sei o que é que eu ia fazer. Ele é uma papoila. Obrigado. Bem, opa, eu não sei o que é que estou aqui a fazer, Mário, basicamente. Fazem-me um Mário. Convite a 20 minutos da hora para vir aqui dizer porcaria e pronto, eu cá estou. Se fosses uma flor, que flor serias? Não posso responder essa pergunta, tens noção disso? Que senão era gozado para até o resto do ano. Ah, mas tens resposta para ela? Claro. Por acaso tenho. O Dico tem voz off, pode ser? Pode ser, Mário. Pode não ser, dizes, não diz a ninguém. Não diga a ninguém, fica prometido. Pronto. Aqui no ar. Bem. Vamos começar, não é? Sim, já que estamos a falar de flores. Música. Sim, já que estamos a falar de flores e de primavera. Sim, sim. Posso pôr uma música? Posso pôr uma música? Não, ainda calma, não, Mário. Tem calma. Ainda não. Tem calma contigo. Chega aqui e já pensa que manda. Temos aqui uma música que é precisamente sobre flores, não é, Joana? É. É uma música dos Outkast. Sim. Da qual nós sabemos a letra toda de cor, não é? Tu sabes. Que é engraçado. Que é engraçado, é verdade. E é uma música da qual eu gosto bastante. E é do álbum Speakerbox and the Love Balloon. Exatamente. Não é? De que ano? Ah, olha, pronto. Acho que é 2003. Eu acho que é 2004. Fica à aposta. Não tá sei. Bem, tá não bem. Sei. Fica à aposta. Exatamente. Vamos ouvir então a música Roses, Outkast. Into a ditch, just plan. She needs a golden calculator to divide the time it takes to look inside and realize that real guys go real down to Mars, girl. Yeah, I know you like to think your shit don't stay, but lean a little bit closer, see roses really smell like boo boo boo. Yeah, I know. My ace test is flawless. Regardless, we don't wanna get involved with all them lawyers. It's judges, just to hold grudges in the courtroom. I wanna see your support, bro, not support you. Ooh. I can feel with my sun hands. I promise not to lose her again. Foi então a música que o Mário disse ser a música do PES. São, na verdade, os Local Natives com a música Sun Hand. Por acaso vi-os numa live e gostei imenso, fiquei logo apaixonada, tive logo que sacar o álbum deles. Foi a primeira vez que vi isto. Sim. Lá está, é aquela história do vês as bandas ao vivo, acabas por gostar. Sim, e depois... gostas mais. Exato. Eu por acaso gosto imenso quando isso acontece, quando descubro as bandas ao vivo sim, é que, pronto... Enfim, bem, nós queremos já deixar aqui o nosso número de telefone, não é verdade? Para vocês ligarem. Liguem e falem com o Mário. Deixa-me só congratular-me pelo facto de eu ter razão. O álbum Speakerbox and the Love Below dos Outkast é de 2003. Boa, Rita. E dizes tu, uma fã. E sou, mas tens razão. É verdade. Dou a minha mão à palma. É verdade. Obrigada. Ora bem, número de telefone. Número de telefone, exatamente. Diz lá que tu sabes sempre os números. É, está bem. Pronto, Magic okay. Number. Magic Number, para vocês ligarem para nós e, sei lá, falarem da primavera, do que vocês quiserem. Falarem com o Mário, com a nossa florinha de estufa. Eu não ando a gostar dos comentários que Eu estou a gostar é da ideia de fazermos um programa sobre primavera e trazemos aqui o Mário. Acho que isso diz tudo. É que eu nem sabia qual era o tema. E ele aceitar. A partir do momento em que dizem que eu tenho boleia para casa, eu sujeito-me a tudo. Joana Lourenço, culpa é tua. Não estou a acreditar nisso. Bem, vamos lá então. 21-711-9023. 21-711-9023. Podem pedir as vossas músicas que achem que tenham a ver com a primavera. Sim. Ou então simplesmente... Ornelas, estamos à tua espera. Que tenham a ver com o sol, não é? Como era o caso desta, a Sun Hand. Sim. O que vocês quiserem, no fundo. Sim, nós também, entretanto, vamos passar uma escolha do Mário, mas se calhar vamos deixar essa escolha lá para a frente. Vamos deixar isso mais lá para a frente, é verdade. Olha, que é uma grande música. Que me dizes de agora irmos no Facebook, vão ver. Está bem, Mário. Partilha para o teu. Está bem. E agora que dizemos ao Monkey Business? Já está sim, um bocadinho acho, na acho que é uma já boa está ideia. Um bocadinho na hora. Vamos ver o que é que há para Lisboa. O que é que tu trazes hoje para nós, não é verdade? Exatamente. À borla. Monkey Business Paula. Não era um à borla eu. Adeus, Mário. Até já. Podem-me responder à pergunta. Monkey Business. No Monkey Business desta semana, vamos até à margem do rio, até ao Cais de Sodré, onde no Rotterdam Club, os Potomotan vêm mostrar o seu rock que registra os momentos importantes da vida dos membros da banda. É já amanhã à meia-noite, um evento grátis a não perder. O Monkey Business fica por aqui. Até lá, bons concertos. Monkey Business. É Epá, Mário, é que tu só destabilizas isto. O microfone esteve ligado e tu só fazes porcaria, não achas isto normal? Peço desculpa. Nunca mais cá vês. Mas, Mário, não, quando precisam de um convidado, vão-me sempre buscar. Não, não, ou és tu ou é o António Vério e o Pedro Ramalhete. Não, não, ou é ele ou é a Margarida. Ou a Margarida, é, esta é verdade. História repetiu-se. São os nossos... Somos as sobras. São os nossos quatro recursos. Digamos assim. São especialistas em, não, em tudo. São especialistas em primavera, não é isso? Olha, fazendo uma cópia do fim do mundo, são especialistas em assuntos. Exatamente. Digamos. E o Mar é especialista em muito assunto. Mas olha lá, Monkey Business. Um deles é primavera. Não é um álbum? É um álbum. Uma música. É, são várias coisas. Há muita coisa de Monkey Business. E é a nossa rubrica. É verdade. E é isto. Vamos então ouvir um bocadinho mais de música. Vamos. Não é? E depois já voltamos aqui para a discussão do Mário sobre a primavera. Sim, e sobre flores. Eu tenho tanta coisa para dizer, não percam. Mas sim, olha, já que falamos em bom tempo, falamos também em festivais de verão, no Superbock. Sim. Esta senhora vai lá estar no festival. Foi uma das mais recentes confirmações. Falamos de Regina Spektor. Ela já esteve cá no Cool Jazz Fest em Cascais. E eu falo por mim, estou ansiosa por vê-la. E as músicas dela são tão alegres que só me lembram coisas boas. E primavera. Bons tempos e primavera. Exato. Então vamos ouvir. Vamos ouvir então. Esta é Fidelity de Regina Spektor. Shook it up. I never loved nobody fully. Always one foot on the ground. And by protecting my heart truly, I got lost in the sounds I hear in my mind. All of these voices I hear in my mind. All of these words I hear in my mind. All of this music, and it breaks my heart. And it breaks my heart. And it breaks my heart. When it breaks my heart. Suppose I never, ever met you. Suppose we never fell in love. Sounds I hear in my mind. All of these voices Estamos de volta, já ainda dentro do Super Bowl deste ano. Acabámos de ouvir Flying Lotus, não sim, é? Sim, Fall in Love. Fall in é Love. É aqui um tributo ao Jay Dilla. E é uma coisa gira que acontece na primavera, não é? Dizem que sim. Dizem que sim. Não sei. Não sei. que motivadas, pá. Yeah, acho que sim, acho que sim. Mas, Mário, conta-nos lá. O que é que a primavera significa para ti? Estás aí tão caladinho. Aqui és um especialista em primavera. Claro, tens de falar sobre isso. Primavera é flor, é alegria. Além é... de alergias, o que é que significa mais? Eu disse flores, alegria. Ah, ok. Continua. Opa, não quero descer mais baixinho. Olha uma chamada, quem será agora? Quem será? Não faço ideia. Deixa cá atender. Estou sim. Estou. Chatice. Até porque eu nem sei quem é. Estou. Oh, estamos a ter uns problemas. Estou. Olha, vou... Não sei quem. Olha, Afonso, que chatice. Ou melhor, sei, mas... Oh, Joana. Ai. Onde é que está o cabo? Isto agora é giro. Isto é giro, estes pequenos problemas técnicos, não é? Espera aí. O cabo deve estar alguns... Bem, mas se calhar podemos passar um bocadinho de música, entretanto. Sim. Olha, vamos pedir-te que ligues outra vez. Afonso, nós estamos volta aqui, a ligar. Afonso, nós estamos aqui com uns problemas. Pode ser? Tá bem, não vale a pena, lá, ninguém até quer já, saber muito o que é que tu vais dizer, ninguém tem muito interesse. E pronto, Mário, mais respeito pelos nossos ouvintes. E bem, enquanto resolvemos aqui os problemas técnicos, vamos continuar, não é, dentro da primavera, ou não, mas já que estamos a falar da primavera ser normalmente quando as pessoas fall in love, não é, como dizia o Flying Lotus, vamos ouvir uma música muito fofinha, que é dos Beatles e que se chama justamente 8 Days a Week. Vamos ouvir. Bem feito, cão. Mano, isto ainda está ligado. Oh, I need your love, babe. Guess you know it's true. Hope you need my love, babe. Just like I need you. Hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but love, babe. 8 days a week. Love you every day, girl. Always on my mind. One thing I can say, girl. Love you all the time. Hold me, love me. Hold me, love me. Ain't got nothing but girl, 8 days a week, 8 days a week, I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Hope you need my love, babe, just like I need you. Oh, hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, 8 days a week, I love you. 8 days a week is not enough to show I care. Love you every day, girl, always on my mind. One thing I can say, girl, love you all the time. Hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, 8 days a week, 8 days a week. E já estamos de volta depois desta boa, desta grande 8 Days a Week, não é? Sim, sim. Dos Beatles, esta música fofinha, não é? Como nós apelidamos, como eu apelidei, pronto. Eu confesso. E o telefone já está pronto. Atenção. O telefone já está pronto, atenção. A quem se quiser, alguém quiser ligar. Se alguém quiser exatamente. Ligar. Já temos os ainda não tenha tentado. Já temos os problemas técnicos resolvidos, não é? 21719023, 21719023. É o nosso número mágico. Nós agora estamos aqui na dúvida quem é que estaria a ligar para nós. É verdade. Eu não faço ideia. Não faz ideia, seria? Não é? Quem seria? Quem seria? E nós estamos aqui com naquele suspense à espera que o ligue. Uma curiosidade. É, olha! Bom timing, bom timing. Não vai dar outra vez? Estou sim. Estou. Estou. Estou. Sim. Estás no ar. Sim. Consegues ouvir-nos? Consigo, consigo. Então, olha, ser bem-vindo... Quem és tu? Quem és tu e ser bem-vindo ao Quando os Macacos Dominavam o Mundo? Sou o Afonso e muito obrigado. Quem? Afonso? Afonso quê? A sério? Pronto, para quem não o sabe... O que ligar é... para aqui? Para quem não vocês sabe... Vocês autorizam todo tipo de chamadas para este programa, é só para... todo. Pá, não. Mário, vou-te tirar do ar. É assim, deixa-me só explicar, para quem não sabe, o Afonso é o comentador pelo Sporting no programa Bola na Rede, aqui moderado pelo Mário, comentador do grande Sporting, e pronto, agora que já e está... E o Mário é o moderador. Exato. E agora que já está apresentado, podes falar à vontade, conta-nos, porque nos vai estás a ligar? Muito breve, eu só queria... fazer uma homenagem ao Mário não queiras em direto e dedicar-lhe uma música, se fosse possível. Sim. Sim, sim. Força, força. Pode ser? Pode, não, claro, não vou claro. Passar, é para vocês passarem. Está bem? Ah, ok, ok. Ok? Então, a música chama-se Esfera. Ok. É de um artista que eu não conheço, que vocês não conhecem, mas que o Mário adora, chama-se Pedro Quima. Ok, ok, ok. Acho que tem a ver com o tema do programa, Primavera, Borboleta. Espera, quem? Pedro? Quima. Ah, já. Epá, escreve-se de uma maneira muito estranha. Pá, quem é esse, cara? Eu lembro-me desta história. Ok, ok, já temos aqui a esfera pronta, a entrar no ar. Não dê entre ela a este tipo de pessoas, por este, favor. Este tributo do Afonso ao Mário e ser mais agradecido, Mário. Pá, desliga-lhe a chamada. Mário, só a favor. Oh, Afonso, eu estou a ouvir a mesmo, não é? Passa ao Mário. Mas é que eu não te ouço. É a vida. Põe lá isso no meio, já. O que é que queres? Olha, só para dizer que isto é uma vingança pelo programa passado que fizeste no Bola na Rede, onde manchaste o meu bom nome. Bom nome? Tu tens bom nome? Não, tens. O teu agora é que fica manchado, mas pronto. Tens, olha, tens, Mário, tens. Com muito gosto, dedico esta música, está bem? Olha, mas porquê esta música? Não posso dizer as neiras em direto. Mas porquê esta música? Pois. Porquê esta música, Afonso? Ah, porque isto é o ídolo da juventude. É, Mário. É o meu ídolo, caraças. Mário, deixa ouvir a chamada, só chegou. Sim, continua, Afonso. Porque é o ídolo da juventude do Mário. Pronto. E acho que seria simpático da minha parte homenageá-lo desta forma. Claro que sim, ainda por cima o Mário está quase a fazer anos, não é? Por isso este é exatamente, olha, é uma prenda de anos antecipada. Uma prenda de anos antecipada. Estou tão emocionado. Acho que sim, eu acho que sim. Então, olha, aqui do Afonso para o Mário fica a esfera... Do Pedro Quima. E vamos ouvir então. Epa, por amor de Deus, a sério. Obrigada. Vamos ouvir isto. Obrigada, claro. Afonso. Tchau. Pronto. Ui. Pronto. Bem, Rita. Profissionalismo. Olha, se tu estivesses a mexer nos microfones, também a mexer no telefone ao mesmo tempo, ia ver falar. Como é que ia falar. Não acontecia nada disso. Não acontecia nada disso. Sim, sim. Sempre sincronizado. Sim, senhor, repete as introduções 5 vezes. Vai, vamos então ouvir. Coitadinho, já não volta cá. Ai, volto, mas é para destruir o programa. Vamos então ouvir a esfera Pedro Quima do Afonso para o Mar. Pelo menos um certo. Epá, chega! Essa esfera que me tentava sem olhar, nada mais era do que um som que me levava a tentar fugir. Sem saber porquê, desisti pra te dizer: não dá mais, quero mais. Se não for assim, esconde esse sorriso que me faz querer matar por mais. Uma dedicatória muito bonita do Afonso para o Mário, esta esfera que ainda ouvimos no fundo, sim, não é? E vamos continuar a ouvir. Vamos continuar a ouvir. Que é um som bonito. É verdade. Só que isto é um bocado deprimente, gostaste, Mário? Não é? Tendo em conta o nosso adorei, tema, adorei. Um bocado deprimente. Adoraste. Por favor, liguem-nos mais e peçam e dediquem é mais verdade, músicas ao é Mário. Mas olha, acho que agora o que estou aqui a fazer. agora que o Mário estás aqui porque és interessante e queres boé. Nada. Bem, estava distraído. Bem, sim, claro, a gente sabe. Agora, acho que é legítimo, já que pronto, deixar o Mário escolher uma música, não é? É. Já que já passámos esta esfera, já não sabes é? Qual é que eu quero, não já, Rita? Não sei, diz-me. Eu gostava que depois partilhasse a música para os macacos, porque esta música vale muito pelo seu videoclipe. Vale tudo pelo seu videoclipe, é verdade. Vale muito. A música é do David Hasselhoff. Não, sim, vão mesmo pôr esta música. Não. Se meteram Pedro aqui, mas também vão meter esta. Ai, meu Deus. A música chama-se Hooked on a Feeling. Deixa-me só dizer que... Fala lá, partilha, rápido. As sim. pessoas ouvirem ao mesmo tempo. Isto vale mais por, digamos, os efeitos visuais do que propriamente pelo som. Não, e tem uns grandes efeitos especiais. Não, é espetacular. Eu fala-nos para... um bocadinho sobre esta música. Sim, fala-nos um bocadinho. O que é que esta eu música que, significa para ti? Eu acho que nem ti? O próprio David Hasselhoff sabe o que é que a música fala. Porque... Mas o que é que esta porque... música significa para ti, Mário? A música significa tanto. Aqueles... Tenham particular atenção nos bonecos que aparecem durante o videoclipe. Eu ainda não arranjei explicação para anjos, cães e um ET ou lá o que é aquilo, tudo ao molho, com o David Hasselhoff a voar ao mesmo tempo. Vale a pena, por favor. Rita. Isto não é possível. É que a partir daqui nós não podemos continuar. Pronto, já não dá. O programa acabou aqui. Obrigado. Bem, obrigada por terem ouvido o nosso programa. Quando os macacos nós voltamos na próxima terça. Eu sou a Rita Bernardo. Querias tu ser a Rita Bernardo. Pronto. Eu gostava muito que passassem esta música. E ao mesmo tempo acompanhem pelo Facebook o videoclipe, porque vale muito a pena. Oh, vale, Mário, muito faz pena. Lá a introdução da música. Explica-nos lá. Uga, tchaca, uga, uga, uga, tchaca, uga. Não era esse tipo de introdução? Eu acho que foi isso que a Joana queria, não é? Não era isso que eu queria. Então. Queria que nos explicasse de onde é que surge esta música. Como é que tu tomaste conhecimento desta música? Eu queria que tu fizesse uma apresentação da música. Ah, e para quem não sabe, pronto, David Hasselhoff ficou célebre pelo seu papel Vivas. Nas Marés Vivas. Sim. Acho que as pessoas conhecem. Sim, toda a gente sabe quem é. Como é que eles... Era o Mitch? Era o Mitch. Ah, pois era. Pronto, vale a pena. Mete lá a música que as pessoas vão ficar mesmo... Uou! A delirar com este som. Eu estou a delirar, eu não estou a acreditar que isto está mesmo a acontecer. Desculpem mas lá ter-me trazido ao programa. Eu já estou arrependida. Vamos então ouvir Hooked on a Feeling. A música já está na nossa página do Facebook, se quiserem ver o vídeo. E é a escolha do Mário Oliveira. Vamos então ouvir. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you're hoping in your heart so tight, you let me know everything's alright. Hooked on a Feeling, a escolha aqui do Mário, que eu nem acredito que nós passámos. Gostaram? Aliás, eu nem sabia que o Hasselhoff cantava, ponto número um. Não. Cantava e canta e bem. Canta, exato. E eu nem sabia que ele tinha. Eu nem sabia que ele tinha feito um curso em audiovisual e multimédia. Pois. Também. Sim, okay. Sim. Claro que sim. Então não vês aqueles maravilhosos enquadramentos claro. Que ele aparece, depois aparece outro Hasselhoff a voar por trás dele. Por favor, vejam o videoclipe. Exato. Não, é que vale mesmo a pena. Vale a pena. Eu não sou pessoa de aconselhar muita coisa, mas isto vale a pena. Não, pai, não. Mário, quando tu tirares uma licenciatura em AM, vais fazer uma coisa destas. Olha, não é verdade. Melhor até. Melhor? Não, isso não, é impossível. É impossível. Já estou a pôr os padrões demasiado altos. Exato. Eu acho que sim. Bem, mas vamos então a música boa. Sim, não. Agora vamos passar boa. Não percebi essa indireta. Vamos então passar a música boa, é verdade. Continuo sem perceber. E o que é que vamos ouvir? Olha, nós tínhamos aqui um pedido de primavera, digamos, que é de um homem do ténis, mas... Um homem do ténis? Sim, é do João Mambalho, ele que adora ténis, mas infelizmente isto não é sobre ténis, pronto. Eu estava a pegar nisto porque a música chama-se... Porque nada. A música chama-se Ping Pong. ok? E é do Sex Wife. E é uma música bastante alegre. Portanto, bastante alegre. É bastante e alegre. É verdade. Bastante alegre. É muito bastante. Vamos então ouvir essa música. Mas horrível. Vamos ouvir então para o João Lambalho, o homem do ténis, que desta vez vai ouvir ping-pong. Ex-wife. Vamos então. Thank you. something new to the mixture. So there's a different hue to your picture, a different ending to this fairy tale. When the sunset into which we sail, you want everything to be just like you want everything to be just like the stories that you read. But you can't write. You can't write. You gotta learn to live and live and learn. Oh, you gotta learn to give and wait your turn. Or you'll get. Pronto, e foi, e foi a Together dos Raconteurs, aqui a seguir à Ping Pong dos Ex-Wife. Pô, homem do ténis. Bora ténis. Eu vou me calar. Yeah, Joana, o que é que achas? Gostaste desta música? Não, a Rita ir mesmo embora. Ficar aqui no lugar dela. Queres trocar com a Rita? Bora. Achas que eu era capaz de fazer uma coisa dessas? Ele está mortinho, percebes? Eu acho que vocês precisam aqui. Queres ser um macaco, mas ele não sabe o que é ser um macaco. Exato. Não é assim, não é de um dia para o outro. Tem que nascer contigo, percebes? Não pode ser assim. Tem que nascer contigo. Vou ficar mesmo ofendido. É. Nunca mais cá venho. Mas nós agora vamos passar uma música para ti. Tu já és tartaruguinha, Mário. Tartaruguinha? Não, não, não mexas na mesa de mistura. Bem, nós agora íamos passar. Estes convidados, pá, que não se controlam, isto é uma coisa. Então quando veio aqui o Bom na Rede. Ai. Os melhores programas, os programas mais animados são connosco. E admitam lá. Bem, eu estava a dizer que nós íamos passar aqui um som para ti. Então ninguém liga para cá mais. Olha, liguem, vou deixar começa para ti. Começa a fazer campanha. 21 7190 93 23. Sei de cor. Sim, é verdade. E que música é que nós temos para o Mário? Conta-me. Nós temos aqui um senhor que o Mário adora. Ai, acho temos? Eu. Ai, não temos. É? Não, o senhor Eddie Vedder para o Mário. Ah, sim, claro. Pode ter feito um trabalho. Para mim. Já que foi. Octocentésima, trigésima. Pá, fiz um trabalho sobre o Eddie Vedder, muito é bom. Qual é o Movie Maker? Ah, pois é. É o do Movie Ainda Maker. Não viste? Ainda não vi o teu trabalho, Mário. Obrigado, obrigado. Assim é que mas onde é que tu. Fiz aquilo com toda a dedicação. Eu sei, mas tu não me mostraste. Vai ao meu Facebook. Ah, está no teu Facebook, ok. Joana, ou será que tu puseste o teu trabalho no Facebook? É o orgulho que ele tem do trabalho dele. Tive uma notona naquilo com o trabalho do Eddie Vedder. Pronto, já posso morrer feliz, sinceramente. Quanto é que tu tiveste? 16. 16. E foi feito aonde? Em que formato? Movie Maker. Não foi nada, isso é mentira. Windows Movie Maker, a ajudar pessoas que querem ir para a AMD. Porquê é que foste escrever no Facebook? Pedimos desculpa pelas indisposições do nosso convidado. Porque tu estás a ser rude para as pessoas, Mário. Para quem? Cala-te, pá! Para o senhor, para o nosso, o rapaz que ligou para aqui, acho que se chama Afonso. Tu foste bocadinho. Cada pessoa tem o tratamento que merece. Uhum. Neste caso, tenho pessoas a difamar-me no Facebook e a ligarem para cá e a fazer o mesmo. Tenho de defender. Tens de defender. Bem, não, estou a brincar. Como nós estávamos a dizer, vamos então passar ao Eddie Vedder, já que estávamos a falar disso. Escolheste um jeito, ao menos. Eddie Vedder, esse que foi convidado para vir ao Sudoeste. E tu vais, Mário. Qual é a tua opinião sobre isto, Mário? Agora, sinceramente. Ficaste feliz? Foi um misto de sentimentos. Vou explicar porquê. Porque eu não fazia tensões de ir ao Sudoeste. E agora. Tens que pensar duas vezes. Estou a repensar toda a minha situação. Porque. É que foi a confirmação certa no festival errado. Eu também acho que sim. Acho que o Eddie Vedder não tem nada a ver com o clima e ambiente do Sudoeste. O Eddie Vedder é. Principalmente depois do ano passado. Pois, não sei do que estás a falar. Estás a falar do quê? Desculpa. O cartaz do Sueste do ano passado, então, com o Kanye West, não foi? Totalmente, mas também merecem ficar vir. Sim, mas estou a dizer, um festival com essa onda, o Eddie Vedder não se enquadra. Não, mas eu acho que o Sudoeste traz tudo. Sim, acho que é um pouco tudo, mas pronto, eu não estava mesmo à espera que ele viesse ao Sudoeste. Pior ainda é o facto de ele vir a Portugal sozinho, ou seja, tão cedo não poderemos ver a banda dele. Isso foi a primeira coisa que eu pensei. Pois. Não sei se estão de acordo comigo ou não, mas eu acho que a vida do Eddie Vedder é má por isso. Eu gosto dele, eu gosto dele a sol. Não, mas eu por acaso tenho curiosidade de ver um concerto dele a sol. Eu gostava de ver. Eu teria, mas já sei que vai ser muito à base do último álbum dele, o Kalele Songs. Mas por acaso é capaz de ser muito calminho. Eu acho que para um festival é que não casa não bem. Não é mesmo. Mas não é por ser o Sudoeste, eu acho que é por ser um festival. Se calhar numa Ala Magna assim, calharia melhor. Ai, a Ala Magna é muito pequena. Bom, Eddie Vedder. Eu sei. Só disto disparados é impressionante. Estou a brincar contigo. Estou a falar no facto de ser um concerto intimista. Sim, eu estou a perceber. Não, mas eu. Pronto, e aquela onda de Into the Wild, aquele álbum genial que eu. Fogo mesmo. Olha, já que falamos de Into the Wild, a música que temos aqui é Guaranteed. Art Sun. Já que falamos de sol e de primavera e de calor. E esta é uma versão ao vivo. Vocês viram um filme? Claro. A Rita está ali no seu silêncio. Vamos então ouvir Eddie Vedder com Hard Sun. When I walk beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. And when I climbed down the beast that tree, she took me in again. There's a big heart sign. She just knows the back of me. Once I dug and learned to pray to find a better land, she just smiled and laughed at me and took the blues back again. That's a big, a big heart sun beating on the big people. Foi Beirut com Santa Fé, uma música do álbum Riptide de 2011, que é o mais recente deles, amanhã. E é uma música que faz assim muito alegre, faz lembrar bom tempo, coisas. E, e cenas. Sim, sim, sim, sim. Eu concordo contigo. Concordas plenamente. Gostei muito. Gostaste bastante. Sim, sim, sim. sim. E o Mário também. Eu estou a ver na Mário, cara dele. O Mário, toda a cara dele é contente. Ele... Mário, não vais dizer nada. Estou chateado. Ele está chateado. Oh, diz que é o José Figueiras de quando os macacos minavam o mundo. Vocês tinham um convidado e nem disseram nada. Eu sou o recurso, é como o Zé Figueiras na SIC, eu sou aquele gajo que aparece, olha, quando não vem mais ninguém, pronto, é dizer isto. Isso não se revela. Sim, primeiro estás aqui a expor-nos. É bem feito. E em segundo lugar, nós fizemos um convite muito querido e muito formal, exato. Olha, Mário, não há mais ninguém, queres vir? Eu também, não foi nada. Relata. Não foi nada. Disseste, olha, vou para casa. E eu disse, não, vem ao nosso programa. E eu disse, ok, eu vou, mas dás-me boleia para casa. E eu disse, sim, dou, pronto. Pronto, muito vês? Bem. Foi troca por troca. Nada não foi. Não tens nada de queixar. Sim, nem sei o que é que estou aqui a fazer ainda. A falar de primavera. Vamos falar de primavera. Este está a ser um tema tão, tão interessante. Ah, sim, nós temos que realmente falar. Joana, quais é que são as tuas flores favoritas? Primavera não é só flores, pá. Posso falar? Obrigado. Não sei. És tu que estás a apresentar agora. Eu gosto de flores, não eu sou moderador do Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Desculpa, Joana, segue. Bem, estava aqui a fazer uma reflexão sobre flores. Pá, na verdade, eu não tenho... Eu gosto de flores, mas não tenho... Girassóis? Assim... Olha, girassóis são as minhas flores preferidas. São. As minhas acho que são orquídeas. Isso é muito interessante, mas eu estou a falar com a Joana. É pá, ó Mário. Estou a brincar. Fala, Rita, é o girassol. Porquê? Porquê? Porque... Não sei, identifico-me, sabes? Eles viram-se para o sol. E eu também, eu adoro sol. Estou a adorar isso. E é uma flor bonita e diferente. Por favor, não, contem-nos quais são as vossas flores preferidas. Não tem um aspecto tão delicado, sabes? Não sei, é diferente. Não tem um aspecto delicado? Tão delicado quanto as outras flores. E tu gostas disso? Gosto. Pronto. E viram-se para o sol. E tu, eu também. Eu já te disse, gosto muito de orquídeas. Ah, orquídeas, não estava a ouvir. Gosto, não sei porquê, olha, mas... Parece-me uma flor. Eu também gostava dos gladiolos, só que houve uma altura que me disseram que são as dos flores. Gladiolos. Isso é uma flor? Sim. Só que é uma. Isso é um só animal. Depois disseram. Deixa-me acabar! Depois houve uma altura em que me disseram que os gladiolos eram as flores que se metiam nas campas das pessoas e então pronto. E deixaste de gostar. Uma coisa muito mórbida. Eu não conheço essa flor, Rita. É uma que ela tem... está a inventar. Não é nada. É uma que tem assim um pé e depois tem. Eu já te mostro, uma imagem. Está bem. Quem não souber também, olha, Google. Gladiolos e pronto. E é isso. Olha, entretanto temos mais um pedido da Bárbara Monteiro. Bárbara Monteiro. És um bocado chato, Bárbara. Nós ganhamos aqui uma ouvinte. É verdade, ela tem estado Bárbara. A participar muito ativamente. Obrigada. E a dizer que está a adorar as músicas é que estão presença, a passar. É da minha presença, ela não resiste à minha presença. Ela referiu-se a músicas, mas... É a tua voz charmosa. Vamos deixar pensar que sim. Sim. A tua voz de florzinha de estufa conquista qualquer um. Bem. Posso ir embora? Não. Não. Amigo, não sejas assim. Só me ofendem, é no Facebook, na rádio, é... A porta do estúdio está trancada, não pode sair agora. É, pá, vamos então ouvir aqui o pedido da Bárbara, que é a Entre Aspas, uhum. o nome da banda. O que é que foi, Mário? Conta lá. Não, há manifestações no Facebook sobre a nossa conversa sobre girassóis, a dizer que é muito interessante a nossa conversa. Sobre girassóis. Ok, acho que sim. Bem, vamos então ouvir a música da Bárbara, Entre Aspas, Criatura da Noite. Vamos lá. Quero cantar, dançar e voar. Oh, oh, oh. pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa voar fora da ver o mar pegar fogo e incendiar até a luz me cercar e eu voltar para o meu lugar. House, The Girl from Ipanema, uma música que saiu no seu Lioness Hidden Treasures, que foi lançada ainda este ano, não é? O álbum Sim. póstumo. Infelizmente ela já não está cá para ver estes dias de sol que nós estamos a ver, não é? Eu tinha de fazer uma piada mórbida da Amy, peço desculpa. Eu gostava mais... que estivessem a filmar isto, que era para irem acompanhando as caras que o Mário faz. É muito bom. É pena que isto... Epá, não, eu acho não, que é a primeira vez... Eu adoro o facto disto ser rádio, mas hoje é pena que seja rádio. Hoje é uma pena. Porcaria a rádio. Mas sim, estávamos a comentar. Eu acho que é a primeira vez que passa também neste programa, entretanto. O quê? Esta música? Esta música, sim, acho que ninguém ouviu. Acho que ninguém. Ai, nunca passava neste programa. Mas. Mas o Mário não a tinha ouvido. Pois não. Mário, pá, então. Mas sim, então. É a terceira, eu sei que é a terceira vez que passamos esta música neste programa, mas vale a pena. Não vale é? A pena. É uma música que. Era primaveril. É primaveril. Sim. Enquadra-se no fundo. Mário, para de mandar mensagens, Mário. Estamos aqui, trouxemos para aqui, não sei porquê. Pois não, passam músicas a toda hora, uma pessoa a querer falar. É, eu agora não tenho. Sim, tens o teu, sim, teu cantena. O Mário ficou todo chateado, nós passámos a Amy porque disse: as pessoas querem-me ouvir, as pessoas querem falar comigo. Querem todos, no fundo, por favor, liguem para aqui para falar com o Mário. Fãs do Mário, liguem para cá. 21 71 90 23 21. Falem comigo. Deem-me atenção. No fundo é disso que se trata, Mário. Como não é? Eu adivinho. Vamos então ouvir. Estou sim? Olá! Epa. Olá! Com quem falamos? Nós? Não, como é que é possível ainda não reconhecer a minha não, voz? Nós reconhecemos. Nós reconhecemos. Queremos é que tu te apresentes às restantes pessoas que nos estão a ouvir. Então. Boa noite, sou o Diogo Arnelas. Olá, Diogo. Olá, Arnelas. Olá, Diogo. Seja bem-vindo. Olá, Mário. Então, tudo bem, pá? Sempre que ele liga para cá é para enterrar o Mário. Ah, não, da outra vez foi o Sousa. Não, mas hoje também é para enterrar o Mário. Ah, é? Ah. O que é que dizes? Não. Então, ó Mário, não leves a mal. Eu sei, olha, tem cuidado com o que dizes. Não tenho nada a esconder. Então, Diogo. Ó Mário, grande Mário, pá, então estás bom ou não? Não ponho isso tão perto. Não, está bom. Está tudo bem. Então, conta-nos. Qual é o motivo por que nos ligas? Não, estava. Estou a ligar, já porque, enfim, não é? Vocês, mais uma vez, têm um convidado espetacular. É para lá, convidados ilustres aqui. Exatamente. E queria reforçar um. Queria reforçar um ponto que o Afonso ficou há bocado. Que é a estima que o Mário tem por esse grande artista que é o Pedro Quino. Opa, você nem sei quem é esse gajo. Que é o seguinte, pá, vocês, não sei se vocês sabem disto, mas o Mário dizia que o Pedro Quino era melhor que Metallica. O quê? Não, por acaso não lembro nada disso. Mário, corta. Que atrocidade. Eu adoro Metallica, Ornelas. Não, Mário, não foi isso que me chegou aos ouvidos. Mas as pessoas dizem coisas que não são e realmente. Então, pronto, no seguimento disto, acho que era justo o Mário ouvir mais uma musiquinha do seu ídolo lindo. Aí, por favor, não faças isso, Ornelas. Ao menos porque é uma coisa em condições. Já que tivemos de levar com a tua chamada, ao menos faz qualquer coisa de útil, uma coisa em condições. Não nos submetas a tal tortura, por favor. Não, mas eu há bocado sugeri uma música ao Mário, não sei se ele vos disse. Sim, não. Mas eu nem. Ele não nos disse. Não nos disse, não. Não, por acaso disse. Elas é que não quiseram ouvir. É mentira. Mentiroso. Não acredito, pá. Era uma música da Nina Simone. Ah, pois foi. Não, nós queremos ouvir isso. Queremos ouvir, sim, senhora. Elas disseram isso a revirar os olhos. Olha, mas ó Diogo, eu trouxe aqui uma da Nina Simone, não é aquela que tu pediste, mas acho que se chama Another Spring, acho que é isso. Another Spring. Pode ser essa? Pode. Eu também ia dizer essa. Pronto. Mas é só porque eu gosto mais da outra que eu sugeri, que é assim um chilladozinho. Mas pronto, passem essa. É um quê? É um chilladozinho. O que é que tem? Um quê? Um chilote? Um chill out, eu não percebi o que é que ele está a dizer. Não, é o Pedro Quima que é melhor que Metallica. Não digas disparados. Acho que neste momento ficaste enterrado, Mário. Vocês acreditam nisso? Pronto, era só isso então. Obrigada, Diogo, pela tua obrigada, chamada. Obrigada então pela tua chamada. Obrigado. Acho que ficou reforçada a importância que o Pedro Quima tem na vida do Mário. Mas eu nem sei quem é esse homem. Quem é esse homem? Mostra-me uma fotografia do homem, vê se eu sei quem é. Nem sei quem ele é um é. Mentiroso. Não, metade do homem. Vá. Homem barra flor que o Mário é, acho que se deve ao Pedro Quima. Obrigado por me fuzilar os ouvidos nesta altura. Obrigado, Rita. Peço desculpa. Profissionalismo. No Bola na Rede não acontece nunca isso. Nunca mais ligo para aí, pá. Ainda bem. Não faças isso. Olha, Ornelas, agora substituis a Rita Bernardo, está atendendo uma chamada. Sim. Então, Ornelas, que é que está... Neste momento tenho o telefone encostado ao microfone. Para não, para que não as pessoas é preciso, falem. Repara. Ah, não é? Então, Ornelas, fala à vontade. Não. Então, Ornelas, estás a gostar do programa? Estou a gostar imenso, pá. Achas que eu ficava melhor aqui do que a Rita Bernardo? Eu gosto dos programas delas. Achas que eu devia substituir a Rita Bernardo no Quando os Macacos Dominavam o Mundo? Não, pá, acho que não. Acho que não tens talento. Mas achas que devia entrar no Quando os Macacos Dominavam o Mundo? Não achas que falta aqui um homem? Não, pá, não. Obrigado. Falta aí um homem, mas não é certamente tu, pá. Porquê? Tens uma justificação para isso? Enfim, olha, como já foi referido, uma flor de estufa. Sabes que isso implica que nunca mais metas os pés aqui na SCFM. Porque não, isso é mentira, porque a Joana e a Rita vão-me convidar mais uma vez para Então não vão. Vamos sim, senhora. Aliás, porque nós vamos ter que fazer um programa em que vamos reunir vários convidados. Eu acho que era brutal. E estás a gostar ou não a estar aqui no lugar da Rita Bernardo neste momento? Neste momento a Rita já foi embora. Ela já foi embora. O teu momento de glória acabou. Ora, tchau, Ornel. Vai-te embora. Já. A Rita vai meter ordem. Já estou de volta. É verdade. E tenho-te a dizer, Mário, que tu és péssimo nisto. Não, olha, eu acho que o Mário esteve muito bem. Na verdade. Obrigado, Joana. Eu confio nada, também. Mário. Pronto. Ele ficou todo desanimado, coitadinho. Desculpa. Estou a brincar, Mário. Sabes que tu és Mas onde é que tu falas? Eu também ouço bola na rede todas as semanas. Também é verdade. Pronto. Qual é que é o melhor programa desta FM, Ornelas? É o Quando os Macacos me avam. Oh, caiu, Ornelas, desculpa. Eu percebi. Então, isto ainda está a dar. Desliga lá isto, pá. Esse gajo ainda está aqui. Como é que é possível? Estás a perceber o que é se passou aqui? Tu bem me queres calar, mas não consegues, Mário. Tu és tipo uma praga mesmo. Uma carraça. Uma carraça que não sai daqui, pá. Obrigada, Arnelas. Só por causa disso vou tirar o meu like na tua página do Valério. Pronto. Não me fazias uma coisa dessas. Atenção, o meu like e os dos meus pais. Que eu meti os dois a fazer pá, like no Bola na Rede e é assim que tu me tratas. Está bem. Tu já estiveste no Bola na Rede? Pois já, não interessa, mas vou tirar o like. Isso é uma falta de respeito. Pronto. Vá, Arnel, vai-te embora. Olha, obrigada por teres ligado. Nós vamos passar a Nina Simone para ti. É verdade, Another Spring. Sim. Sim, senhora, obrigado. Então, pronto, olha, muitos beijinhos. Tchau, Arnelas. Tchau, beijinhos, beijinhos às meninas aí. E obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. E ficamos então com Nina Simone, o pedido aqui do Arnelas. E não sei se estás a perceber, mas este telefone é muito resistente. Como é que é possível? Eu desliguei na chamada e isto continuou. O que é que se passa? É um telefone resistente, pá. Eu não sei que raio de telefone é esse, mas pronto. É um telefone muito resistente. Bem. Meu Deus. Pronto. Vamos lá passar esse sonzinho. Sim, acalmar um bocadinho. Para acalmar aqui os ânimos no estúdio, não é? Sim. E vamos então, Another Spring, Nina Simone. Old people talk to themselves when they sit all around all day. This old woman I knew, I used to go over there and sit with her. And she'd be sitting around in a rocking chair talking to herself. And she used to say, sometimes the cold gets in my bones so bad till I just don't think I can go on. Yeah, and for a little while, well, I don't care if my days are coming to an end, I just as soon be gone sometimes. Sometimes the night comes down on me and I know what's ahead. An evening in this cold old house with no one to say goodnight to me when I go to bed. An evening in this cold old house with no one to say goodnight to me when I go to bed. Sometimes I wonder why I stay, what am I waiting for? My children are grown and gone away, they got children of their own now, don't need me anymore. Winter when the streets are bare, there are nothing much to see. I just can't help missing and thinking about that kindly man that one old winter time came and took away from me. And then one morning, another spring is there outside my door. Things are blooming, birds are singing, and suddenly, yes, well, I ain't sad no more, ain't sad hopes restored. I've had my love, I've had my children, and I have so many memories. So don't mind me complaining what the years may bring, 'cause this old world has been fine with me, really. And I'm thankful for seeing another spring. It's gonna be better this time. Another spring. It's gonna be groovier this time. Another spring. It's what's happening this time. So I'm thankful for letting me see another Acabamos de ouvir She and Him in the Sun, do volume 2. Eles têm dois álbuns, é o volume 1 e o volume 2. E a She, pronto, é aquela menina muito bonita, a Zoe da Chanel, que anda agora aí muito na berra devido à série na qual ela é a protagonista, chama-se New Girl. Não é? Sim, nunca vi. Essa não, série? Nunca vi essa por série. Por acaso também não vi, já me disseram que vale a pena. Vale a pena? A série? Sim, já me disseram também. Sim. Não, então, sei. Fica anotado. Sim. Tu gostas da Zoe? Ele nem sabe. Mário. Adoro. Olha, eu acho que tu irias gostar de ver. Não, por acaso, acho que ias gostar. Não, estou a falar a sério, eu gosto muito da menina. Pronto. É muito giro. Eu acho muito giro. Está bem, está bem. acho que sim. E olha, infelizmente, estamos quase a chegar ao fim. Gostaram de me ter cá? Já só temos mais 15 minutinhos. Adorámos ter a tua companhia, Mário. Gostaram, sério. Sério. Quando é que eu volto cá? Quando quiseres. A nossa porta do estúdio está sempre aberta para te receber. Vocês dizem isso, pois não é verdade? Oh, Mário, claro tu estás aqui neste momento. Pois, como é que tu não havia outra hipótese. Não havia outra pessoa. Não, não, é tu isso. Não, é tu nunca vais livre voltar. Se viesse cá o Dino ou um convidado ilustre, nunca vais livre vontade. Temos de ser nós a dizer-te. Pois é. A porta do estúdio está sempre aberta. Esta semana não perco o Bola na Rede, da sexta-feira às 8 da noite. Vamos meter música a tocar, que achas? Não, mas acho que é merecido. Que alcança a 30ª edição. É 30 programas já, espetacular. Olha, nós por acaso, nós já perdemos a conta, vê lá tu. Pois, mas é assim, nós fazemos uma coisa consoante a qualidade. Vocês fazem consoante a quantidade. É diferente, são conceitos diferentes. Eu entendo o vosso, mas nós é mais relacionado. Bem, olha, qual é que é o microfone que eu estou desligar? Acho que é o 2, não é? Como é que é possível vir para aqui dizer barbaridades destas? Vocês realmente já tiveram dois grandes programas. Nunca mais cá volto. Dois, este é o de Bola na Rede. E o de Bola na Rede. Eu participei nos dois, acho que eu. Não tenho a certeza. Ai, não te cuides, não. Bem, nós estamos aqui a chegar ao fim. É verdade. E olha, para aqueles que gostam muito de ver as estrelas e os planetas, pronto, e coisas. Pronto. Deixem-me só informar. Informa as pessoas. Que acho que hoje à noite vai ser possível ver Vênus e Júpiter. Achas não? Foste informada. Fui-me informada, exatamente. Fui-me informar. A partir das 7, portanto já há muito tempo que se pode ver Júpiter e Vênus. Portanto. Aí tal, podem sempre ver se estiverem interessados. Sim, pronto, está anotado. Está anotado. Bem, podemos aqui também anotar Bola na Rede. Quando é que passa? É, à sexta-feira. Sexta-feira, às 8 da noite. Na SCFM. Depois colocamos o podcast e temos muitas atualizações na nossa página. E viva o Bola na Rede, viva os macacos, viva toda a gente. E... Eu adoro o tom de entusiasmo dele. É pá, viva o Bola na Rede, viva os macacos. É pá, ó pessoal. Opa. É pá, já fiz o que sonhava desde criança. Pronto, está bem. Faltou outra coisa, mas essa não vou fazer hoje por respeito. Não, obrigada, Mário. Você bem, sabe o que é? Não. Okay. Eu sei, mas não faças, por favor. Bem, vamos então despedir-nos, não é? Tem vamos de ser. Sim, senhora. Tem vamos de ser. Sim, senhora. É verdade. Mário, gostaste? Gostei imenso. Gostaste de cá estar? Imenso. Mas imenso. Mas imenso. Bem, e nós voltamos para... Acho que agora devia aparecer nas fotografias também dos macacos ali, vocês dois e eu ali no meio também a festejar. Aí. Já lá vamos. Na verdade, tenho fotografias. Já lá vamos, já lá e vamos. Vídeos. Já lá vamos, já lá vamos. Se calhar podemos ir aos vídeos também, não achas, Mário? Não, Joana. Que estás a falar. Não. Eu digo que não. Fogo, é que são vídeos, são pérolas. Pois é, e agora a surpresa é que eu vou ser o próximo apresentador de Quando os Macacos Dominavam o Mundo. Isto era uma surpresa que eu não queria revelar. A Rita Bernardo foi despedida. sim. E Mário Oliveira, bem, com agora. Licença. Meu Deus. Censura. Bem, vamos ligar o micro outra vez. Mas não digas disparados. Não, eu fico no meu programa. No teu canto, é melhor. É verdade. Naquele programa feito em qualidade. Ok, bem, como eu estava a dizer, para a semana vamos ter um especial editoras. Sim. E connosco vamos ter o Vítor Hugo Azevedo e o Henrique Albuquerque. Mário Oliveira. Da Corvo Records, uma editora que foi lançada recentemente e que já tem umas quantas bandas agenciadas e bandas de qualidade. Sim. Que já tive a oportunidade de ouvir. E eles vêm-nos falar um pouco disso para a semana. Sim, nós estamos em cima do acontecimento. Exato. E vamos falar de outras tantas editoras que andam aí a triunfar a nível nacional, digamos assim. Sim. Não sim. É? Mas, já mais antigas, outras novas, vamos sim, trazer tudo. Editoras portuguesas, atenção, só editoras sim, portuguesas. Só editoras portuguesas. Bem, e até lá vamos deixar-vos com uma última música. Sim. Assim, para nos despedir. Esta que era assim mais do que obrigatória, não é? Sim. E já sabem que este programa repete ao domingo e estará disponível em podcast na nossa página do Facebook, se quiserem ouvir de novo. E já a seguir não percam o Pod da Cat com Catarina Nunes. Não é? Sim. Não é assim? E pronto, Mário, olha, muito obrigada. Muito obrigada por ter estado connosco. Eu sei, foi para vocês um prazer. Eu sei. Contar com a minha ilustre presença aqui no vosso espaço pronto, o que é que consiste? Da primavera, neste programa neste sobre programa, a primavera. Neste programa, atenção. Neste programa sobre a primavera, foi um gosto. Foi um gosto. E muita sorte aqui para os macacos. E pronto. Obrigada. Sexta-feira, Bola na Rede, viva. Viva a ESC-CFM. Viva a ESC-CFM. Quanto a nós, olhem, até para a semana e fiquem com Beatles, com Strawberry. Muito bom! Estou a falar sério, não estou a gozar. Ok. Já me ias cortar o microfone outra vez. Tu parece que acordaste no final do programa. Exatamente. Agora não te queres calar, nós estamos a querer despedir. Muito bem, vamos a Beatles. Fiquem então com Beatles, com a música Strawberry Fields Forever. Vamos ouvir. Até para a semana. Até para a semana. Tu não voltas cá para a semana. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Yeah, man.